Vou fazer um disclaimer para poder dizer que o programa de hoje ele é um pouco diferente, a qualidade dele é um pouco diferente. Isso aqui era só um arquivo de teste para nós por conta dos participantes, então a gente nem tinha pensado em publicar, mas o programa ficou tão bom que a gente resolveu publicar. Então a qualidade não é a mesma, porque nem era nada para ser publicado, mas ficou bom, ficou bacana assim, próximo do que era há uns meses atrás. Então vocês vão entender. A segunda coisa era que se você é uma pessoa sensível, se você é puritano, talvez você pode achar esse programa um pouco pesado, porque apesar do tema ter sido infância, somos amigos, né? E amigos juntos às vezes extrapolam nas piadas, nas histórias. Então tenha em mente que o programa é infantil, mas são adultos conversando, né? Então se você é muito sensível, talvez algumas piadas podem te ofender. A gente desrespeita, na verdade, a gente desrespeita todas as pessoas possíveis, inclusive os participantes. É um objetivo nosso, inclusive o desrespeito próprio, mas tenha em mente isso e bom programa para vocês. Olá, ouvintes, meu nome é Igor e na minha infância eu era muito solitário, assim como na fase jovem, na fase adulta e na fase senil. Fala galera, aqui é o Caio Germa e a infância é uma fase de merda. Olá, ouvintes, aqui é o Queiroz, amigo matemático de sempre. E na infância todo mundo é burro, assim como na adolescência e assim como na vida adulta. Tiago. Será que o Tinho sabe que é ele agora? Não, aparentemente. Achei que era o Gabrix. Não, de Gabrix é o Gabrix último. Gabrix é o último, porra. Você é o último, porra, do programa. Eu sou o Thiago e eu era realmente inocente na minha infância. Assim como na adolescência. Assim como na fase jovem. Não, hoje nem tanto. Querido Igor. Oi. Eu vou fazer as vezes de mordomo agora e a gente tem aqui coisas pra apresentar. Sim, vamos mostrar as coisas. Então, coisas. Mostra se você quiser aí. Mostra as coisas aí. Magic Mike. Não, vai, apresenta aí, mano. Não, pô, continua aí, eu tava. Oi, que cara chato. Eu desculpei, aconteceu um problema aqui. Ah, tá. Isso é o último. Você se cagou. Mas nós temos aqui a presença de dois pupilos, Igor. De novo. Dois aprendizes. Dois aprendizes. Aprendiz então vamos eles. Apresentar aí primeiras damas, né? Pra gente não ser sem educação. Fatal. Apresente-se. Eu sou a mim. Puta, essa é a sua apresentação. Ah, é. A minha infância foi uma droga, porque eu sempre apanhei muito e era alvo de bullying. Assim como na adolescência. Assim como na fase jovem. É. Cala a boca, Gabriel. E aí a gente também tem o Marco. Tá vindo aqui como um pupilo do ConspiraCast. E aí, Marco? Fala, galera. Meu nome é Marco e na minha infância... Ele era calado na infância. Na infância dele, ele caiu. Minha infância é internet também. Do Wig, né? Assim como na minha adolescência. Meu nome é Marco, eu tenho internet do Wig desde os 6 anos de idade. Posso falar de novo? Vai, pode. Tá. Fala, galera. Meu nome é Marco e na minha infância eu era o cara do bullying. Assim como na adolescência, como na... Igor, acho que com toda essa apresentação maravilhosa, o que, que a gente pode mas dizer? Que filha da puta! Olha, o cara não respeita parente, não respeita... Ah, é verdade, porra, eu esqueci do... Caralho! Depois você fala com essas pessoas aí, ó. Não, desculpa, queridinho, pode apresentar, vai. As drogas na vida. Aqui é o Gabriel, eu aprendi de feiticeiro. E sei o que você sentiu, Igor. Eu sei o que você sentiu. Né, assim... I know that feeling, bro. Na fase jovem. Mas então, ouvintes, acho que pelas nossas apresentações vocês já devem ter identificado qual é o assunto desse programa. Nós vamos falar sobre nossas histórias de infância, nossos causos, nossos acontecimentos, coisas boas, coisas ruins que aconteceram. Mas tudo isso... Depois dos e-mails. Depois dos... E-mails. O que o Caio tá fazendo? Caio tá... Sabe o bom? Vamos para os e-mails. Queiroz! Opa! Você tá aí? Ah, sempre. 100%? Ah, 100%. O que nós temos hoje? Tudo, surpreendentemente, nós temos e-mails. Nós temos... Três. Exclusive. Três, exclusive. Eu gostaria, se você me permite, claro que eu não faço nada sem tua permissão, né? Não, sim, porque o pessoal do Thiago fazia nada. Não, tô brincando, deixa aqui quieto, tem que cortar isso. Não, claro, Queiroz, eu permito que você faça aí o que você quer. Muito obrigado, querido editor. Editor. Enfim, chega de inflar o ego. Eu gostaria de pedir pro meu amigo Marco Felipe. Marco Felipe, você pode ler o e-mail aí da Laís Cheira? história pra gente? Caralho, não está identificado o e-mail, é isso? Claro. É o primeiro e-mail lá, o Marcos. Não, foi erro meu aqui, hein? É o primeiro, é o e-mail que tá abaixo de uma foto que eu mandei na janela errada. Compreendi. Aquela foto lá, tá. É, eu fiz, houve um erro. Mano, ela fez sair pelado, mano? Você me falou. Ela fez filme em pelado, inclusive. E aí, Marco? Vamos ler o e-mail, eita. Porra. Laís. Hey, meus amores. Valeu a pena esperar, o episódio 49 está excelente. Mua. No começo do assunto, vocês falaram sobre o chá de Sandaime. E eu lembrei de quando um amigo meu tomou esse chá. Ele me disse que ficou o tempo todo vendo bundas flutuantes. O que vocês acham que veriam se estivessem alucinados? Interrogação. Sobre o assunto das drogas lícitas, como o álcool, tenho uma pergunta para o Igor, que é um expert no assunto. Qual é a graça em ficar bêbado? A. Discordo da afirmação do como é que é? O araque, quando toca, deixa todo mundo pulando que não pipoca. Beber cerveja é normal, todo mundo bebe. Sei de pelo menos um contra-exemplo. Um sorrisinho piscando. Acho cerveja uma bebida nada atraente. Ela tem aspecto de mijo, haha. E as propagandas de cerveja sempre mostram homens lindíssimos bebendo. Mas na realidade não é bem assim. Hahaha. Beijos, continue com excelente trabalho. Muito pelo contrário, raramente são homens lindíssimos. Eu queria dizer o seguinte: eu nunca vi um homem na propaganda de cerveja. Não tem, né, velho? Tem um homem na propaganda de cerveja, essa porra? Não, tem não. Uns caras. É tipo assim, sempre uns caras escroto que tá, tipo, tomando Skol e tá comendo as mulheres mais gostosas do mundo. É o cara, era o cara feio que ficou rico. Aí ele, tipo, ele eu sei que eu não sou escroto, mas porque eu nunca fui chamado pra propaganda da escola, sabe? Tipo, esse é o acho que ela quis dizer daquela propaganda da Proibida, que mostra os caras da Globo. Puta, mas Proibida é uma cerveja que devia ser ilegal, né, no Brasil. Tem maconha nessa cerveja, por acaso? Não, se tivesse, seria melhor. Porque vamos responder o e-mail da menina. Então, a menina perguntou o que nós veríamos se tivéssemos alucinados. E aí, Igor? Oi. Você pensou no mesmo que eu neste momento? Eu pensei. Certamente. Pensei. Quem é que vive 24 horas por dia alucinado? Alucinado. Caio, divida um pouco pra gente o seu mundo aí. Cara, eu acho que é o seguinte. Acho que a primeira coisa que eu veria seria, tipo assim, aquele Doge, sabe? Aquele cachorro maravilhoso. Pode falar de experiência pessoal, Caio? Pode falar. Sabe aquela raça, Cold? Sei. Precisa usar o infinitivo. Enfim, acho que a primeira coisa que eu veria seria uma mutação genética entre Colds e gatos pretos, saca? Tipo, a opção da vida. Aí, do nada, eles iam crescer peitos. Aí seria esse meu sonho. Porque é o que se resume a vida, entendeu? Nice. Gatos, nice. Cachorros bonitinhos e peitos. Nice. Tudo junto. Muito bem. É a mesma coisa. Acho que a segunda pergunta que ela faz é pra mim, né? Mas eu queria saber o que o Marco Felipe veria se tivesse alucinado. É verdade. Barra está. Pro Marco, tá me lendo, né? Certeza que eu estaria no Skyrim. Certeza. Eu ia estar pulando, deitado no chão, rodando, girando as espadas todas, assim. Eu pulando, deitado no chão, o bagulho hardcore. Só quando você atinge níveis... Que louca, né? Níveis Pra você ver, na cabeça eu tô pulando, na realidade tô deitado Mas no que chão. Tipo de espada você estaria girando, Marco? Defina um pouco mais, por favor. E nossa querida amiga Milena, o que, que você veria se tivesse ou estiver alucinada? Ou estaria? Eu não estou alucinada ainda. Eu iria ver uma sereia de perna e cauda, com peitão. Não, como assim? Sereia de perna e cauda? Tem dois tipos de sereia. A metade mulher, a de baixo, e metade peixe em cima. Ou metade peixe embaixo e metade mulher em cima. Qual você escolhe? E tem aquela que é inteira mulher, mas pode ser piranha, né? Vamos avançar no e-mail. Piada preconceituosa do dia. É a piada pra não entrar no Enem, hein, galera. Vamos lá. Feminista batendo na porta. É. Feminista batendo na... Feminista estuprando ele. Peladas ainda, né? É. Pô, se elas quiserem. Morte ao pênis. Do Igor, né? Mas vamos lá. Acho que a segunda pergunta que a Laís faz é pra mim. Qual é a graça em ficar bêbado? Laís, eu acho que a graça em ficar bêbado não é que assim, é um negócio dependendo se você não for um profissional, você vai acordar chato no outro dia, você pode... Não, pera. Não for um profissional e ficar bêbado? Tem essa profissão. O nome disso é alcoolismo. Você faz cursinho no Senai? O nome disso é alcoolismo. Posso dizer uma coisa que eu bebi antes de vir pra ver se ficava mais alegre? Todo mundo. Marco. Dois pequenos shots de tequila. Todo mundo, Marco. Aqui tá ok. Aqui todo mundo aqui apresenta problemas com drogas. Drogas, isso. Mas então, ó. Vírgula que eu sou de Deus. Tio, isso, eu e Tio somos de Deus. Mas é, Laís, a graça em ficar bêbado, assim, se você ficar bêbado. Esse que é o mais engraçado ainda. Eu sou ateu e ainda não bebo. Sou de Deus, né? Mas é, Laís, se você ficar bêbado sozinho, você tem uma pequena chance de estar entrando pra um caminho alcoólatra. Sugiro você. O caminho escuro da alcoolismo e depressão. Você procurar tratamento. Mas assim, a graça é quando você tá com um amigo, com um pessoal, grupo da firma, jogando um pebolinho. O timinho da zoeira. Ou senão, se você tá com amigas, assim, o que é mais interessante ainda, aí você começa... Defina amigas, Igor, por favor. Feminismo alert. Feminismo alert. Defina amigas, Igor. Ah, só aquelas amigas do trabalho, sabe? Que você sempre quis... Aquelas que visitam o seu quarto, Igor? Isso, aquelas... Aquelas comidas assim do quarto. Filha da puta! Filha da puta! Mas vamos lá, acho que a terceira pergunta eu já respondi a graça de ficar vivo. Se você fosse o tio, você pegou a resposta. Que mais? Alguém quer fazer mais um comentário sobre o e-mail da Laís? Agradecemos o seu e-mail. É, fica sempre gentil, meu querido primo. Ô, Quiroz, eu acho que ela. Brinde a você, Laís. Eu acho que ela tem uma indireta em você, cara. Muito obrigado pelo seu e-mail. E não sei onde que tem homem. No programa de serviço, só vejo mulher, não sei vocês. É o filtro, né? É o filtro do olho, né, cara? Filtro de prioridades. Mas Igor, depois do primeiro e-mail temos... O segundo, geralmente. Geralmente, vem o segundo e eu gostei disso. Na base 10 é o segundo, vamos lá. É, exatamente. E eu gostaria de pedir pra Milena ler o segundo e-mail. Sim, o que você acha? É. Eu acho que é uma excelente ideia. Bom, eu leio, eu só não sei onde ele tá. Tá no Telegram. Sabe ler? O segundo e-mail é... esse e-mail aqui. Olá, pessoal, eu me chamo Isabelle Benaducci e moro em Catanduva, pertinho de vocês. Comecei a ouvir o podcast de vocês hoje. Peguei um episódio um pouco recente só pra conhecer, mas logo vou escutar os outros. Eu assisti os vídeos de vocês pelo canal do YouTube Conspira Filmes. Só agora descobri que é um canal de podcast. Tenho uma pergunta pra vocês. Vocês todos são de Rio Preto? Essa é a primeira pergunta. Nossa, eu fiquei muito apaixonada no Queiroz. Que gato. Pena que bem nesse episódio que eu escutei, ele disse que tem namorada. Se não tivesse namorada, eu com certeza iria para Rio Preto só pra ver ele. Gatíssimo. Gatíssimo, garanhão, você Queiroz. Eu acho sério, vai. Fala sério. Fala sério. Ô, cara, velho, pegando as minhas decatanduba, meu. Juro pra vocês que não é e-mail fake, tá bom? O cara fica mandando e-mail fake pra ele. Para, pra que você tá mandando? Ela tem concorrência, hein? Ela tem concorrência. É verdade, né? Tem tem concorrência, tem o antes, cara lá. É, eu esqueci o nome do cara que manda e-mail. Deixa eu responder o e-mail da menina? Porra. Responde, cara. Isabelle, muito obrigado pelos elogios aí. Eu não sou igual o Igor, que é narcisista, que ia falar assim, não, eu sou bonito mesmo. Igor, eu falo, eu concordo com ela. Ela fala que eu sou bonito, eu falo, eu concordo, eu sou bonito mesmo, ué. Mas é o seguinte, obrigado aí por ter me dito que eu sou gato. Não estou namorando, tá bom? Não estou namorando. Calma, querido. Nesse momento não estou namorando ainda. Ah, tá. Ah, que delícia, cara. Ó, fala sério. Ah, o cara sabe se safar dessas coisas. É um profissional na arte. É de primeira. Você é tonto. A patroa até tremeu quando ouviu isso. A mão do Verta Gersalo podia ouvir, mas vamos lá. Tem dessa, velho? Tem dessa. Eu acabei. É todo mundo correto aqui, bebe pra trabalhar e sabe? Vamos lá. Próximo e-mail. É, a pergunta dela foi se todos nós somos de Rio Preto. Ah, eu sou, Isabelle. Eu não. Eu sou de Brasília. Sou de São Tomé. Eu sou do Mato Grosso. Você e o Ventania, né, Caio? São Tomé por opção. Eu sou o único que mora na cidade. Ó, oh, cara. Mas da vida, porra. Não. Toma um momento aqui, todo mundo aqui, ó. Todos vocês. Vocês ouviram o comentário preconceituoso. Só porque a gente é do interior, pode ter o R um pouco puxado aqui. Mas fala porta mesmo. Porta. O cara deve estar estranhando muito a gente falando. Ele deve estar estranhando muito. Assim como eu estranhei o Caio falando, porque o Caio fala muito esquisito. Então, Isabelle, somos do Brasil inteiro. E, bom, Catanduva é perto de Rio Preto, então se... Bom, sei tá lá. Tá ok. Pode vir se quiser, pode vir. Porém... Pode vir, a gente faz um evento do ConspiraCast aqui. É, correto. Mas o próximo e-mail é de quem? Quem quer ler o próximo e-mail? Quem quer ler o próximo e-mail? Não é o Rafael Robiati? É verdade, é o namorado do Queiroz. Então é você mesmo, Queiroz. É, foi. Preveja uma treta. Já vejo problemas. Então lê aí, Queiroz. É o crush do Queiroz. Bom, tudo bem. Não, eu tenho o crush no Queiroz. Não, é o crush é menos um. Quem é de exatas entendeu. Vamos lá. Rafael Robiet, para contato. Eu li coisa desnecessária. Dois anos fazendo isso, não sabe. Anos fazendo isso. Espera aí que eu li a imagem. Eu li uma mensagem agora. Que filhos. Olá, meus caros. Lembram de mim? Aconteceram umas coisas ruins e não pude ouvir o Conspira por um tempo. Mas agora eu voltei. Será que o lindo matemático sentiu minha falta? Ah, falando nisso, vou fazer uma viagem pra Rio Preto no próximo sábado. Isso foi há muito tempo atrás. Ele pode até ter se encontrado com o Queiroz, que o Queiroz não contou pra gente, a gente nem nunca vai saber disso. Será que há uma possibilidade de eu me encontrar com este maravilhoso matemático? E se isso acontecer, será que há uma possibilidade de eu receber um presente? Ku Klux Klan, Ku Klux Klan. Aguarda a resposta, hehe, até mais. Não, cara, não faço esse tipo de serviço. Aconteceu isso, Queiroz, já que passou já? Não. É verdade ruim na sua vida, Queiroz? Que você daria um presente pra Isa? Não, presente não. Você sabe, é que você não sabe o que é um presente. Ele é um cara casado. Se eu tivesse... eu sou um cara também de Deus. Eu sou um cara de uma pessoa só. Peraí. O matemático falando que é de Deus, olha. Não, muito obrigado, Rafael, pelo seu e-mail. Mande mais e-mails. Sim, estávamos com saudades. Valeu, Rafael. Não, mas por @95... Não, @95. Eu não estou mentindo sobre o Tinder. Ele falou que tem mesmo. Pior que não. Pior que não, tá vendo? Não, eu uso pra ver fotos. Uh-huh. Mas meu, O açougue, né? Açougue, nossa, eu vou ser preso ainda. Mas... Sacanagem. É o cardápio. Que as coisas ruins da sua vida tenham cessado aí, Rafael. Seja só coisas positivas aí pra você. Menos HIV, que não é da hora ser positivo. Mas só coisas positivas aí na sua vida. Ou qualquer outro tipo de DST. Soro, né? Soro positivo. Menos soro. Não. Soro não é da hora ser positivo, mas vamos lá. Eu tenho uma notícia pra você, é positiva, mas não é boa. Mas agora que o Marco voltou, eu vou puxar o gancho para ele. Puxa. Marco, se você é um ouvinte assíduo e que gosta de interagir conosco, como é que você manda um e-mail para o Conspira? Você manda um e-mail para contato@conspiracast.com.br. E Igor? Oi! O mestre do Facebook pode dizer pra gente como é que funfa? Eu acho que ele pode fazer como é que ele fala. Ele pode falar como é que ele faz do Facebook e tudo. Tá. Cachorro sexual, hein? No Facebook é muito fácil, você precisa só entrar no seu Facebook, tá logo no seu Facebook. Você vai na barra de pesquisa, coloca ConspiraCast, a gente vai ser o primeiro. Lá você pode entrar, ver todo o conteúdo que a gente tem do site, vai estar lá também. Tem umas postagens bem legais que eu vou colocando também sobre conspiração, informações, ciência, tecnologia, religião, tem cachorro tudo. Também? Entra lá que vai ser bem legal, você vai ter bastante conteúdo. Eu vou botar um pouco até descansar aqui. Peraí, vou matar. Grita com ele, filho da puta! Grita com o cachorro. Que desgraça desse bicho. O cachorro é uma benção, meu Deus. Uma benção é um caralho. Mano, para Deus não inventou os cachorros. Para cachorro que esse negócio. É uma mutação genética de lobos com cães selvagens. Animal não é filho. Menos de meia hora já ofenderam as feministas e o... E o Greenpeace, caralho. A gente é subido. E eu vou ter que cortar o que eu falei, porque dá problema. Dá problema. Bem-vindo ao ConspiraCast, onde nós ofendemos todas as minorias. Mas ele não passa. É South Park, assim, sabe? Sabe aquela minoria que a gente não ofendeu ainda? Então, tá guardado pra próxima. Mas então, vamos lá. Você tem algum problema? Não, assim, você não é militante de alguma causa, né, Marco? Claro que não. Beba até cair na rua. Ótimo. Eu sou do time feminista, mano. Você é aquele militante. Não sei, velho. Você sabe que as pessoas estrupam as pessoas bêbadas, né? Então. Aí, faz parte? Acho um companheiro. Mas vamos lá. Próximo. Se você tem os parceiros. Eu esqueci como é que faz isso. Ah, é. Podcast. Falando nisso, Queiroz, o que que saiu esses dias? Cara, não sei do que você tá falando. Do teto sensual. Uou, nosso amigo. Isso é verdade. Pessoal, tu viu que eles usaram a música, velho? É sério, eu preciso dizer isso. Eles usaram, cara. Depois de muito, muito... Agora o Igor repete isso na edição, porque eu não vou fazer isso. Muito. O heavy, heavy. Muito tempo na edição. Muito tempo de demora, cara. Sim. Anos. 5 meses. Não, se vocês relembrarem, no começo desse ano, em abril, o Tanicho, que é nosso amigo Wesley Safadão, ele disse que ia sair o podcast dele no começo de abril. Sim, ele falou, ó, vai sair aí, galera. Espera aí, no começo de abril, que vai sair um podcast muito massa pra vocês. Ó, só coisa legal, conteúdo bacana, diferenciado aí na podosfera, beleza? Agora se está aí de camarote. É automático. Mas é, então, pessoal, saiu o Locomocast, que faz parte lá do site Locomotiva 26. É um podcast, como eles mesmos dizem, entretenimento nerd, de mundo pop, cultura pop. Tem várias coisas, tem tecnologia, tem psicologia lá também, que é a namorada barra esposa, noiva, esposa do Tanicho. Pode parar de se embananar e fazer o jabá certo. Que escreve, que tem tudo lá, que eles escrevem várias coisas, então sugiro vocês a entrarem no site do Tanicho. locomotiva26.com.br, acessa lá que vai ser da hora. E além disso, nós temos os amigos Coxinha Nerd, Nerdópoli, Zoação 40, grande parceiro. Nosso amigo Diego Grapete, que não tá aqui hoje, porque não ele tá deve aqui. Ter tido algum problema relacionado. Deve estar bêbado na sarjeta. Né? Relacionado. É porque eles mudaram o dia da gravação. Mudaram o dia da reunião não, lá. Não, Caio, não esconde. Eu vi o filme O Voo, do Denzel Washington, e aprendi que é muito ruim você esconder o alcoolismo do seu amigo. Você tem que tratar ele. Bom, é por isso entender. Que... Cara, esse filme, ele é fodão. Peraí, tem mais um. Zumbicast, que tá aí fazendo aí inúmeras coisas impensáveis. Eles agora vão organizar um evento em São Paulo, onde você vai poder ver a premiere do filme Escoteiros vs Zumbis, uma produção de um estúdio que eu não sei qual é, mas você vai lá em São Paulo, ver um evento com eles, depois eu posso tentar deixar um link aí no site sobre isso. Mas tem alguma coisa a mais? Tem o que mais pra gente poder divulgar? Tem o que mais? Tem o Twitter. Tem o quê? Twitter. Nosso Twitch. Tem o quê? Instagram. E a deixa que o Tinho não pega? E o quê? O cara tá louco, velho. Deixa! Iago! Alguém pega, corre, deixa! Segundo programa, Tinho. Tinho, seu trabalho pessoal, Tinho. Deixa! Por falar nisso, nós temos também o Instagram, o quê? É o Twitter _ Conspiracast, né? Não, o Instagram é Conspiracast. Deixa eu falar então, pô. Nós temos também o nosso Conspiracast, _ Conspiracast. Você pode entrar lá, mandar uma mensagem pra gente, trocar uma ideia, procurar a gente lá, fazer reclamações, xingar muito no Twitter. E nós temos também o quê, galera? O que mais que a gente tem? Temos o Twitter. Ah, gente, a gente pode dar... Recados dados. Não, e-mails não pra ele. Vamos para o tema. Cala a boca aí, menino. Vamos para o tema. Vaca. Pessoal, estamos aqui hoje num clima até um pouco saudosista, diria eu, até... Retrô. Obrigado. Nada. Mas é... Então, Igor, qual será o tema de hoje? Então, um pouquinho retrô. O tema de hoje... Uma pedra mesmo. Vou estar usando crack. Mas é, o tema de hoje, nós vamos falar sobre aquelas nossas histórias que marcaram o nosso desenvolvimento psicológico e psicossomático infantil. Aquelas que geram traumas. Aquelas que geram traumas e fazem você ir no psicólogo depois com maior idade. Mas nós vamos falar sobre nossas histórias de infância. As que geram coito valem também, mano? Na infância, depende da idade da pessoa com quem você realizou. Porque senão isso é chama pedofilia. Se a pessoa disse não, vale comentar ou não? Ó, se você tiver menos que... Acho que não vale comentar em qualquer idade. Melhor não, né? Melhor não. Inclusive tem que cortar esse tipo de assunto. Não. Você não tá entendendo. Ele não disse que era uma mulher, porra. Você não tá entendendo. A gente ofendeu a família tradicional brasileira. Eu não disse que era um ser humano. Exatamente. Nossa, você agora conseguiu ofender os direitos dos animais. Nem que estava vivo, né? Ouvintes, entendo. O objetivo desse cast aqui é ofender todas as minorias até o final de 2 horas. Mas... Tipo de sofá, né? Tipo isso. Mas vou pedir pra um dos novos aí, Igor, pra baixar ali na gaveta ali de baixo, ó. Sim. Alcança pra mim o dicionário, viu? Um de vocês dois. Aquela gaveta bem lá, a última gaveta. Pega logo o dicionário, cara. Ninguém entendeu a deixa. Pô, vocês tão lerdo pra caralho. O Tinho, vai se fuder, mano. Só isso que eu te falo. É, Tinho, filho da puta. Me desconcentrando. Vou mandar luz do pau aí pra nós. Ó, a definição que eu achei aqui foi: a infância é a primeira fase da vida do ser humano. Que merda de definição. Sucinto. Mas eu acho que a definição de infância é, tipo, o que você aprende que você vai levar pra sua pré-adolescência. Não, mas assim, segundo o Piaget, a gente tem o... Hashtag humanas. O Caio pode falar melhor do que eu, porque ele é dessa área. Mas temos o desenvolvimento psicológico que define uma criança, né? E também seria o desenvolvimento psicológico. Seria a primeira fase, tipo, de contar, infância seria a primeira fase do desenvolvimento da pessoa, né? E aí a gente pode dizer que a criança, ela não sabe o que tá fazendo? Sim e não. É, então, assim, depende. Considerando o fato que ela, ainda tá sendo socializada. Por que relativo, Milena? Vamos ver. Porque, ó, eu tinha, sei lá, acho que eu tinha 5 ou 6 anos, eu já aprendi que eu poderia machucar feiamente a minha irmã batendo nela com alguma corrente. E não era porque eu não sabia, não. Eu sabia muito bem. E quando eu era um pouquinho mais velha, eu sabia que se eu descascasse um fio e colocasse dentro de um balde d'água, eu poderia machucar uma pessoa porque ele me machucou psicologicamente. Então, isso pode ser indício, o Caio pode falar até melhor pra gente, mas é psicopatia. Não, mas você começa matando animalzinho, machucando pessoas. Como assim que você começa matando animalzinho? Não, mentira, eu já dei banho no pintinho. Não, mas agora é o seguinte, vamos voltar pra uma discussão mais, que mais profunda. Sério? A criança, ela é inocente dos atos que ela faz? Será que nós podemos fazer isso? Desculpar a criança de tudo que ela faz? Tipo, perdoar a criança? Eu acho que assim, primeiro a gente tem... Se for nos Estados Unidos, não. Pra educação. Não, lá nos Estados Unidos... Se for minha mãe, não. Lá nos Estados Unidos, eles não tem essa de menoridade penal, não. Lá a maioria dos Estados Unidos, vai mesmo. Se pega aqueles malucos que criança que entra e dá tiro todo mundo na escola com um fuzil R-15 que é propelido a gás lá, igual no Clube da Luta. Não, mas só um detalhe que o nome do país diz tudo sobre ele. São Estados Unidos. Cada um tem sua própria legislação. Sim, não, isso aí sim. Mas, tipo, a criança vai presa, dependendo. Não tem dessa, não. Vai. O moleque mata as pessoas lá, ele sofre, claro. Ele não vai ser executado, mas ele sofre uma penalidade maior do que aqui do Brasil. Até porque o maluco... Teve um de 12 anos que foi preso perpetualmente porque ele matou o irmão criança, um bebezinho. Né? Ah, mas também eu lembro disso. Vocês já viram aquele filme, precisamos conversar sobre Kevin? Não, eu já. Tá na Netflix. É tenso. Esse filme, ele é fodelástico. É bom assistir. Ele é um, tipo, é um... Kevin, ele é muito rebelde, aí ele matou, tipo, a irmã dele, se eu não me engano, com arco e flecha. E, tipo, e não parou só na irmã, não, mano. Matou o pai, metade da escola. É verdade. Normalmente é assim mesmo. Metade da escola também, né? Não, mas agora vamos fazer o seguinte. Vamos parar de nos distanciar do personagem e do subject, né? Sim. Do assunto. E vamos nos colocar na posição de crianças agora. Vamos fazer uma regressão agora, Igor. Não, eu acho que assim, antes da regressão espiritual, eu acho que a gente deve estabelecer até que idade cada um de nós acha que a infância vale. Infância, não... Correto. Não, isso é uma boa ideia. Não pré-adolescência, infância. 14. Não, 9. 9. 20. Depende da cultura. Brasil, a nossa cultura. Pra mim, vou meter o pé aí, já vou falar a minha definição. Pra mim, é criança até os 12 anos. Pra mim é os 9. 12 já sabe que tá. Demais. Na nossa época ou com a infância de agora? Ah, na nossa época. Na época atual. Eu fui criança com 12 anos. De agora, porque você não é criança mais. Tem que ser. Você não é criança há 10 anos atrás. Tem que ser de agora, que é o que a gente tá vivendo. Eu acho que você deixa de ser criança desde os 8. Concordo com o Marco. É 9, 8 anos. Casos específicos pra mais ou pra menos. Pode ter uma criança, sei lá, de 20 anos, mas... Síndrome de Peter Pan, né? Segundo Vigotes, que eu diria que depende da idade do que ela aprendeu, da civilização dela. Eu acho que hoje em dia é mais ou menos por aí, 11, 10 anos, uma margem de erro mais ou menos aí de um ano pra mais ou pra menos. Então, mas seguindo isso que o Caio falou, do que ela aprende, as crianças de hoje, elas aprendem muito mais do que a gente aprendeu na nossa época. Ah, isso é verdade. Eu lembro que quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu tava upando em Venore. Pra fazer isso com 15. Também. Eu tava upando em Prontera, porque Ragnarok é vida. Não, eu também jogava Ragnarok. Cara, diga... Eu esqueci que eu agora eu percebi. Não tem ninguém que transava antes dos 20, não, porra. Pelo amor de Deus. Diga o nome, eu já joguei. Perdi minha virgindade com 21. Né? Eu não sabia que eu tava no meio desse monte de gente depressiva. Pode continuar conversando, eu vou embora. Diga o nome que eu já joguei. Bom, então, o que você queria propor, Queiroz? Não, não, vamos sentar todos no chão aqui. Vamos fazer essa roda aqui. Fazer uma rodinha aqui na grama. Acendeu incenso. Que isso? Acendeu incenso. Bateu uma uma brisa ali. Vamos sentar, tipo, em formato de apaga esses negócios aí, um em cada ponta, aí coloca um no meio pra fazer oferenda. Aí, tipo, a gente junta os braços assim. Mas nós somos 7, querido. Não dá pra fazer isso. 7 anões. 7 anões. Tá bom, chega. Muito ludicinho. Coisa tá branca de neve. Nós vamos contar agora histórias da nossa infância, Igor, que a gente acha que vale a pena pra mostrar como que a gente era criança antes dessas crianças de hoje em dia serem crianças. Sim, vamos mostrar então. Quem quer começar? Eu vou peidar aqui, dá licença. Isso é bosta. Quem vai ser primeiro? Contar uma história de quando eu era infante. Eu não lembro quantos anos eu tinha. Eu devia ter mais ou menos uns 10, 11 ou 9. Por aí, varia nessa idade aí. Eu morava em um apartamento nessa época. Esse meu apartamento, ele era de esquina. E a esquina, ela era bem inclinada. E o apartamento pegava um quarteirão... Não o meu apartamento, mas o prédio pegava um quarteirão inteiro. Então, tinha naturalmente a descida da rua. E pra poder fazer o nivelamento da parte alta pra parte baixa, não era contínuo, tinha um precipício, não é um precipício, mas tinha um degrau ali alto, mais ou menos uns 2 metros, 2 metros e 20. Não, é um negócio aí, eu não sei explicar. Uma parede, uma famosa parede. Aí, é uma parede que dava pro chão mais alto. Então, a gente brincava de pular aquilo lá, de subir, tinha umas partes que dava pra apoiar pra subir. Aí tinha uma hora que eu tava com meus amigos ali, e eu tava observando o horizonte na frente desse precipício aí, que eu era pequeno, então era alto, 2,20 metros. Ainda é alto hoje em dia pra mim, mas ok. Então, eu não sei de onde veio, mas um marginal do apartamento que morava lá junto com a gente, ele me empurrou. Um marginal. Esse caiu lá de cima. Eu caí eu tinha 11 anos, eu era criança, eu era bem pequeno, menor. Mais simples do que eu sou hoje. Então eu caí de lá de cima e eu caí muito feio. Eu bati ombro, foi um negócio, eu não tinha tantos reflexos assim também. Aí eu fiquei muito nervoso. E aí eu juntei eu e os meus amigos do prédio e fomos... Você quebrou tudo ou não? Não, eu era meio gordinho, então não aconteceu nada. Deu uma quicada no chão, né? Eu quiquei e voltei, né? Aí juntou eu e meus amigos do prédio e a gente foi lá. E eu fui querendo bater. Eu nunca fui violento, eu nunca fiz arte marcial. Não que arte marcial faça a pessoa ser violenta, mas eu não sabia bater em alguém de uma forma eficiente. Eficiente que eu diria é machucar essas coisas e incapacitar. Mas é. E aí eu fui lá querendo bater muito nesse cara que me empurrou pra morte quase, se eu não fosse esperto. Se eu não tivesse um IMC de 30 com 11 anos de idade. Mas, e aí eu fui lá e eu queria bater nele. Aí parou, a mãe dele interviu, falou que ele não ia mais fazer aquilo. E aí foi, acho que foi... Desculpinha, né? Uma das únicas vezes que eu me aventurei fora do meu apartamento. Que menino bonito. Caraca. Apartamento. Cara, sobre isso eu tenho uma pior, mano. Ah, o prédio da minha casa. Todo mundo aqui é criado no prédio, né? É, tipo isso, tudo no meu apartamento. Por isso que já é tudo nerd com 30 anos de idade. Enfim. Eu não, tudo é o caralho. É. Só que aí, tipo assim, tem sempre aquele portão de fora, aí tem a garagem e tem um outro portão, né? Normalmente nos prédios. Só que esse segundo portão do meu prédio, ele era, tipo, de vidro. Aí, tipo, ele era dois pedaços de vidro. Um mais ou menos 1,5 metros e um outro em cima. A gente tava brincando e tal, vamos voltar lá pra cima pra comer e tal. Isso tinha eu mais uns 2 ou 3. Aí, beleza, passou o primeiro, filho da puta. O cara passou, em vez de deixar a gente passar, faltava eu mais 1 ou 2. O desgraçado resolveu fazer o quê? Vou fechar a porta nesses malucos aqui, né? Vou ficar zoando com a cara deles e depois eu abro a porta. Só que eu tava logo atrás. Em vez de esperar ele pra fazer alguma coisa e tal, gritar minha mãe pra abrir a porta e tal, não. O que que eu fiz? Eu fui tentar segurar a porta de vidro. Nossa. Só que não deu muito certo, porque ele tava fechando a porta e eu tentei botar a mão. Então a bendita porta, ela simplesmente destruiu, mano. Tipo, a porta quebrou na minha mão. Caí de 4 no chão e, tipo, ficou um monte de caco em volta. O vidro temperado, ele estirava. Me rasguei todo. Na hora que eu olhei, eu tava de 4 em cima do monte de caco de vidro. Olha, esse tava todo cortado, mano. Olha esse caralho, meu joelho tava todo fodido porque eu tinha batido algum caco bizarro. Ah, tipo, eu tô todo cortado assim, tipo, 7 anos de idade, eu tentei sair subindo a escada ainda. Tô sangrando ainda. Não, mas criança sempre se estabaca, né, velho? Ah, é. Ou criança. Velho, quando eu era criança, eu nunca fui bom pra jogar bola. Mas aí eu tava jogando bola com meu pai. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer igual o sei lá, eu jogava aquele CR7. O Alejo. Ah, não, CR7. Eu jogava no Nintendo 64, aquele futebol que tinha da Konami. E aí tinha esse cara, eu falei, nossa, vou fazer igual ele, né? Ah, e dá pra você fazer uma carretilha com o controle lá, se você mandasse uns comandos. Defina uma carretilha, Queiroz, pras pessoas de hoje em dia. Quem não sabe o que é uma carretilha? Quem não sabe o que é uma carretilha? Quem não é boleiro? As pessoas de hoje em dia não sabem o que é carretilha. Os boleiros. Não, mas hoje em dia você não vê mais boleiros com 15 anos de idade. Hoje em dia eles querem ser os youtubers. Carretilha. Carretilha é a manobra futebolística com a qual você usa seus pés para alavancar a bola. Por trás. Para que esta passe por cima de sua cabeça numa trajetória que ela começa na parte posterior do seu corpo. Cara, isso não é balãozinho? Não. É. Balãozinho embaixadinho. Pra frente. Balãozinho embaixadinho. Ah, eu conheci aí como balãozinho. Não, eu tô tentando Não. É de repente você pega a bola com os dois pés. Você pega a bola com os dois pés e joga pra cima. A carretilha, você vai pegar, você vai passar a bola pro seu calcanhar, jogar ela por trás de você, pra ela passar por trás e por cima da sua cabeça, atingir você, você dominar ela no peito. Não, essa parte é normal. Fazer um voleio e fazer um. E depois jogar no voleio, na gaveta e fazer um gol. Dá um mortal depois, né? Eu gravei essa merda. Imagina de verdade. Pois é. Desse nome, porque eu fui tentar fazer isso, só que eu caí de joelho em cima de um prego. Aí por isso que eu gravei, mas pra mim era balãozinho. Não, balãozinho é quando você puxa a bola e fica batendo embaixadinha. Balãozinho, embaixadinha. Não, mas eu fui tentar fazer a carretilha barra balãozinho quando eu tinha 9 anos de idade. E aí, velho, eu pisei em cima da bola. Porque eu nunca fiz aquilo, então eu falei, ah, deve ser assim. Pisei na bola, mano. A bola. O meu pé foi pra trás e meu joelho ficou pairando sobre o ar, sem nada embaixo. Meti o joelho no chão, do joelho eu fui de boca no chão. Essa foi a primeira vez que eu operei o queixo. Mais tarde. Você se operou, velho? Que cara. Dei cinco pontos no queixo. Ah, você não operou o queixo, você deu ponto. Não, né? Tipo, dá ponto. Não, mas essa foi a primeira vez que aconteceu isso. Segunda vez foi, sabe, rede? Rede de dormir? Ou de pescar? É, rede de dormir. Rede é legal. Rede de baiano ou rede de criança? Jogar? Não, rede de baiano. Nunca criança olha pra rede de baiano e não vê que é pra deitar. O que ela acha que é? Pra ficar em pé. Não, é que não. Acha pra balançar. Balança, né? É pra você balançar pra frente e pra trás, igual um retardado. Balançar e dar 360. Justamente. Imagina o pequeno Queiroz foi fazer. Vou voar de asa delta. Nossa. Eu já fiz isso no... Deitei de barriga na rede. Mas você deitou de contínuo ou de X, de cruz? De cruz, de transversal com a rede. É pro mesmo. Mas eu era criança. Falei, vou balangar. Eu tenho uma de rede também. Mano, na hora que eu já fiz um balango. Cada vez mais forte, mano. Na hora que eu fui pra dar o 360, mano. Você caiu. A rede parou. Você não tinha impulso. Na parte de cima e eu pof no chão. Sabe? Caí direto. De costa. Nossa, velho. Eu meti a nuca no chão. Vocês já viram aquelas redes que é uma poltrona só e é pendurada em cima? Já vi. Eu tava em uma delas uma vez e eu fiquei girando. Porque se você dava uma volta, a hora que você soltava o pé do chão, ela girava pro outro lado. Uhum. É porque ela vai até e torce e depois... O que que a criança pensa? Sentei, pião, girei, né? Ficou girando. Girei, soltei. Girei muito rápido. Aí eu pensei, nossa, vou vomitar. Não deu nem tempo. Arrebentou em cima, eu caí com a bunda no chão. Acho que eu sinto vomitar. Dor até hoje. Você perdeu a virgindade nova aqui. Provável, não duvido. Não, mas falando de cair, eu tenho uma. Eu não foi cair em rede, mas eu tenho uma história que eu caí e fiquei desaparecido uns tempos. Caraca, é um buraco de Nárnia? Não, então, foi tipo assim, imagina uma esquina de paredes. Aí você tem um sofá em uma parede e um sofá em outra. Só que eles não se encontram, não é aquele sofá planejado. Fica um vão. entre os sofás. Entendeu? Na esquina fica um vão. Forma um... Pobre querendo assistir. Um quadrado. É, forma um losão, um quadrado, que é um vão. Aí tava eu lá, infante também, sentei no braço do sofá e balançando, até que eu perdi o equilíbrio e caí pra trás. Só que eu caí nesse vão. E eu caí numa posição, sabe quando você pega alguém e você joga ela na lata do lixo? Sei. Não, não. Eu já fiz isso. Você vira aí, e a pessoa fica com o tronco dela grudado na perna e ela não consegue sair, porque não, é fisicamente impossível sair. Sim. Eu fiquei nessa posição, e como eu era pequeno, magrelo, aí eu fui gordo, fui magrelo, e eu passei várias coisas na vida já. Eu era magrelo e tava meio escuro a sala. Na verdade, tava de luz apagada e era sempre de noite, 6 horas por aí. E aí eu fiquei... eu fiquei preso lá e ninguém me achava. Eu era mais novo, inclusive, de quando eu fui... quando tentaram me matar. Eu fiquei gritando socorro, eu era bem pequeno, e ninguém me achava, porque, tipo, não dava pra ver uma criança no escuro num vão sem poder se movimentar. Eu fiquei uma meia hora preso. E aí depois, aí você conheceu seus amigos Larry e Barry, você conversa até... Aí eu converso com os meus amigos hoje. Alguém mais? Ué, teve uma vez que esse lance de sofá também, tava eu e minha prima. Começou. A prima é bom, hein? A gente já vai brincar dessas histórias de prima. Calma. Aí, eu não sei, mas gatomia. Vamos brincar de médico, prima. Qual o médico? Ah, eu sou o ginecologista. Mas abri que sabe. Seguinte. Obrigado, linda. Tava eu e minha prima. Aí ela tipo, já brincou de gangorra entre dois sofás? Ela tava brincando de gangorra, né? A perna tava levantada, eu tava passando por baixo. Escorregando. Passava do outro lado, escorregando. Aí uma hora ela forçou muito pra frente e caiu com a bunda na minha cabeça. E eu dei com um dente no chão. Nossa. Já era dente permanente, já. Os dentes ficaram moles, aí minha mãe teve que ficar segurando, tipo, uma hora pra poder ficar duro de... Nossa. Caraca, velho, é verdade, Thiago, isso? Thiago, eu te ligo. Eu quebrei o meu dente permanente bem na frente mesmo, duas vezes. Ai. Não, dessa vez não quebrou. Agora, da outra vez que meu irmão tava brincando comigo de Street Fighter, ele foi... tá normal. Ele foi me dar um balão, aquele balão que o Zangief dá, sabe? Eu caí de boca e quebrei o dente. Meu dente é quebrado até hoje. Não, mas eu já fiz isso com uma pessoa, mano. A gente tava, tipo, num quarto que eram, tipo, duas beliches. A gente tava brincando de pular de uma beliche pra outra. Olha, é bem retardado. Então, tipo, a beliche tem uma escada, né, obviamente. Eu já caí da beliche nesse debaixo da cama. Eu fui pular pra uma cama, só que eu chutei a beliche, frag. Tipo, uma menina embaixo da outra cama. Tipo, não vou brincar. Ela tava de boa lá, mano. Tipo, a escada simplesmente bateu, mano, na boca da menina. Rebentou o dente dela, mano. Eu lá, tipo, achei. A menina querendo brincar de médico e o Caio lá pulando da cama. Não, era feia, pô. Era feia. Olha só, velho. Não, mano. Mas eu tinha uns 8 anos, pô. Arrebentar dente, eu arrebentei quando eu fiz assim. Todo mundo já fez isso, não é possível. Tem o piso na casa, né? Aí pega água com sabão e taca. Brincadinha, aquele escorregador. Aí sai escorregando pelo piso. Mano, eu faço isso até hoje quando eu vou lavar a sala aqui de casa. Tá, mas tem uma hora que você para de brincar e você vai tomar banho, né? Que a mãe manda você parar de brincar. Moleque, vai tomar banho. Aí você levanta, você não quer mais escorregar. Porque você já brincou e se escorrega geralmente abaixado. Você escorrega ou de joelho ou você vai de barriga. Aí o que acontece? Você vai em pé. Você levanta imediatamente e vai correndo pro banheiro. O que aconteceu? Aí tinha um piso levantado e você cortou o pé. Não, filho, eu escorreguei ali, mano. Meti o dente no chão. Da boca no chão. Mano. E essa foi a segunda vez que eu dei 5 pontos no queixo. Nossa. Nossa, cara. Não, tem mais histórias do queixo depois, mas vai. Eu já morei em sítio. Tipo, não morei por... Ah, mas você mora em Três Lagoas. Você mora num grande sítio, né, velho? Estilo. Eu posso zoar, porque eu sou de lá. Você cala a boca, Caio. Eu sei, porra. Eu nunca... tive medo, assim, gente, eu não tenho medo de cobra, assim, em excessivo, mas eu tenho horror a sapo, mas eu não tinha, mas beleza. Aí uma vez, dentre outras, essa foi a pior. Eu fui no banheiro de noite, e lá, se você deixasse o ralinho aberto, entrava sapo, mas não só foi aquelas pererequinhas, aquele sapo gigantesco, nojento, parecendo um búfalo. O boi. Não, o boi é muito pouco, parecendo um búfalo, tá? Aí, o cara que morava, tipo, era primo praticamente, que morava lá, ele me sacaneou, tirou a chave do banheiro e me trancou lá dentro. Mas como ele já tinha me sacaneado antes com o sapo, eu fiquei, tipo, já tava em choque. Eu tô começando a tremer. Aí eu fiquei presa lá durante uns 20 minutos. Eu subi, eu fiquei muito, muito, muito apavorada. Eu subi em cima da pia e quebrei a pia. Eu não sei se eu me cortei, eu não sei. Mas beleza. Mas eu acho assim, será que alguém aqui tem uma história de criança que ficou traumatizada? Tipo, algum medo que você sentiu quando você era criança, que hoje você vê que foi culpa sua de estupidez? Eu tenho. Culpa minha não, mas meu pai botou trauma em mim sobre baratas. Eu quero ouvir do Tinho. Eu quero ouvir do Tinho. Eu era maluco por bicicleta croizinha, saca? Ah, eu tive uma. Eu adorava. BMX, nossa, aquele tipo de bicicleta é o melhor tipo que existe. Pois nossa, é. Eu tive uma dessa depois dos 15 anos, porque eu não sei. A minha durou até os 18. Aí, beleza. Eu tô aqui na rua, né? Subindo e descendo e tal. Aí me vem a bendita ideia de ficar em pé nos pezinhos de trás da bicicleta. Pedaleira? Não, nos pezinhos mesmo. Ah, você não tinha pedaleira? Não, não tinha pedaleira. Era pezinho. Tinha dois pezinhos na roda de trás. É pedaleira. Pezinhos grandes. É a pedaleira. Ah, aqui chama pezinho. É pedaleira, tá. Porra. Em todo o Brasil é pedaleira. Não, aqui é pezinho. Aqui é pezinho. Onde que você mora, Thiago? Eu moro em Brasília. Tô eu descendo, né, naquela bagaceira e tal. Quando de repente eu fico em pé na bendita bicicleta. Aí eu passo por uma lombada. Ou seja... Não tem, você não tem equilíbrio quando você tá no pezinho, velho. Não tem como você controlar a bicicleta. Mas você tirou a mão do guidão? Não, eu não tirei. O problema foi que eu tava tão rápido que quando a bicicleta bateu na lombada, eu fui pra frente, a ponta do guidão bateu perto da minha virilha e eu já tenho um problema na perna. Caralho, cara. Eu tenho trauma de bicicleta. Nossa, que triste isso. Se eu andar durante muito tempo, a minha perna, o nervo da minha perna, ela vai meio que esticando, sabe? Aquela sensação de cãibra. Mas é psicológico. Se eu andar 2 minutos, não, acontece também. Não é psicológico, não, pô. E o sexo, mano? É de boa. É só o movimento de pedalar. Então ele não pode ir no pedalinho da lagoa. Não, no meu caso não aconteceu trauma assim de ficar dentro da pele, mas eu tenho uma cicatriz, se você quiser, eu mando a foto. Não, pelo amor de Deus, obrigado. Ah, meu joelho tá uma cabulosa também, mas os pelos escondem. Ah, eu tenho na cabeça também, mas. A cicatriz mesmo eu fiquei quando eu caí de moto, mas vamos dar a bicicleta. Uma vez eu tava. Ah, outra. Eu tava com meu pai uma vez, ele tava me trazendo na escola de bicicleta. Eu botei o meu pé naquele espaço onde a roda vai passar. No guidão da frente, caiu nos dois. Como é que é? A gente caiu no chão. Você botou o pé aonde? Eu boto. Não tem ali o garfo. Sim. Da parte botou da frente. O pé ali. Eu botei o pé ali. Nossa, aí a roda... já fiz isso também. A pior é possível, mano. Aí a roda foi e puxou meu pé. Travou, né, a roda? Eu caí junto com meu pai. Nossa, já fiz isso também, machuquei pra pai. Caralho, velho. Mas não, de bicicleta, isso não aconteceu nada bizarro assim, mas uma vez eu me perdi do meu pai. Por causa de bicicleta, eu já caí em cima das roseiras da minha avó, mano. Eu tava andando com meu pai, a gente tava andando, eu, meu pai e minha irmã, de bicicleta, né? E aí a gente ia mudar de casa. Família então, feliz. A gente foi assim, andando pra ver onde que era o lugar da nossa nova casa, né? Então a gente saiu da casa antiga e foi pro lugar de onde ia ser a nova casa e foi. E isso era umas 7h30 da noite, tava ficando escuro já. Meu pai foi, eu falei, nossa, a nossa casa é ali embaixo. Aí eu fui, né, da casa de menino espertão, fui mais rápido que ele. Na hora que eu olhei pra trás, ele tinha virado uma esquina que eu não virei. Você perdeu. Cadê meu pai? Aí eu falei, puta que pariu. Aí eu fui, voltei, fui atrás dele e não achava. E aí fica atrás desse meu pai, fica 8h30, 9 horas e não acha meu pai, e eu andando no mesmo quarteirão, rodando em círculo pra achar o meu pai. Aí eu voltei pra minha casa antiga. Na hora que eu chego lá, meu pai não tá na minha casa antiga. Ele tinha essa... Aí depois eu descubro que ele saiu de moto e foi pra onde? Pra casa nova pra me procurar. Aí eu, em vez de ficar na minha casa antiga, eu falei, mano, vou voltar pra casa nova pra ver se meu pai tá lá. Voltei. O que aconteceu? Ele meu voltou. Pai tinha voltado. É muito burro, velho. Eu sei que eu fiquei chorando, igual um retardado com a bicicleta, velho. Eu parei no meio da rua e comecei a chorar na calçada sentado. Foi meio triste aquele dia. Eu imagino. História de bicicleta, eu tinha aquelas BMXzinha pequenininha, tudo, esportes radicais. Radicais. Radicais. Radicais. A língua trava depois de um certo tempo. Eu só andava de BMX, ela era pequenininha, tudo, eu tava acostumado. Aí eu peguei a bicicleta Aro 20 de um amigo meu e fui andar lá na casa dele. Dei uma volta no, dentro da casa, não foi muito sadio isso. Voltei, saí pro quintal e fui indo em direção a um jardim. Só que o que acontece, eu não tinha experiência nenhuma com bicicletas grandes. E aí eu não sabia frear, porque eu freava com a BMX, diminuindo a velocidade e tirando e saindo da bicicleta. E eu não conseguia fazer isso com a Aro 20. E aí eu caí. A Aro 20 é uma BMX, pô. Não, a Aro 20 é aquela grandona. BMX é não, menor. Mano. 20 já, 20 é BMX, certeza. Não, então a minha BMX... É grande, é não a BMX de criança, né, cara? Tá, a minha BMX era pequena, era muito pequena. Era a de esportes, aquela de esportes radicais. Radicais. Radicais. E aí eu caí na plantação de roseira, de aquele... Ela não era prateada, não, né? Era prateada. Prateada com vermelho. Nossa, você caiu no meio da roseira, velho. E aí tinha aquele negócio de quando as mães pegam pra bater na criança, sabe? Espada do São Jorge tinha lá também. Caí. Tinha caído em coisas... Pô, você me lembrou de uma história, Igor. Você apanhou de Field Cop? Não. Tinha lançado, não sei que ano que foi, lançou o Need for Speed Carbon. Ah, faz uns anos aí. Pra Play 2. E aí eu e meus amigos, a gente tava muito viciado nesse jogo. Nossa, eu tenho uma história triste com esse jogo. Vamos fazer um Need for Speed Carbon versão bike. Aí nós viu três idiotas. Eu e meus dois amigos, cada um com a sua bike, falando, nossa, esse é meu carro. Esse aqui é minha Lamborghini. Pá. E aí vai fazer a corrida. Só que é o seguinte, né? A gente revezava os carros, porque tinha três tipos de bicicleta. Tinha a minha, que era uma Caloi pequenininha, do esquadro quadrado. Aí tinha uma que era aquela barra forte, que era do meu amigo, o pai do amigo meu amigo. O pai do meu amigo, ele era pintor, então ele usava uma barra forte pra aquela ir, com a cestinha? O que é uma barra forte? Isso. Aquela bicicleta padrão de carregar coisa. Vem, né? Isso. Vem, pai, coisa de e tinha um outro, que era uma, acho que do tipo do Igor, daquele caiu na coceira. E aí nós revezávamos os carros pra poder disputar a corrida. E aí, eu não peguei minha bicicleta. Chegou a hora que eu peguei a barra forte. Então eu fiquei com a barra forte e meus amigos ficaram com as outras duas bicicletas. E nós fomos no pau, né? E naquela, não tinha andado de bicicleta grande, a minha era pequenininha e tal, e eu indo no pau, correndo pra tentar ganhar do meu amigo, porque a gente tinha uma rixa interna, né? Ele sempre tentava ser melhor que eu. E aí, cara, sabe aqueles canteirinhos que tem um cercadinho e tem uma árvore? Aí eu fui, aí tinha uma curva. A gente fazia uma disputa, um circuito dentro de uma igreja, que tinha os caminhos por dentro, assim. E aí a gente saindo de uma curva da igreja, tinha a árvore ali, velho. Todo mundo passou. Meu amigo passou, o que tava na minha frente tinha um atrás de mim. Ele passou, na hora que eu fui passar, cara, eu não consegui virar o guidão da barra forte. Que é muito travado aquilo lá. Eu dei no meio da árvore, mano. eu dei no meio da árvore, mas tipo assim, num golpe de sorte, eu saí da bicicleta. Aí eu falei, mano, uau! Eu gritei, uau! Uau! Nossa! Na hora que eu olhei pra trás... Tu bateu, mano, com a cara no... Não, eu não bati em nada. Eu saí da bicicleta muito ninja. Na hora que eu olhei pra trás, meu amigo tá tentando desviar de mim, caiu no meio da grama, e a minha bicicleta barra forte, a bicicleta que eu tava caindo do céu, velho. Nossa! Tio, até hoje, o cercadinho onde eu bati tá torto. Não arrumaram até hoje. Não arrumaram aquela porra. E daí, tem usadinho do dízimo pra isso? Não, o Gabrix já viu onde que foi. Eu já vi, já. Eu tenho um trauma com bicicleta, que quando eu era pequeno fui aprender a andar, aí eu caí, aí saiu um pedaço do joelho. Saiu um pedaço do joelho? Pedaço de pele, que acho que até hoje não cresceu inteiro. Até hoje não tenho andado de bicicleta. Uma cicatriz muito feia no joelho. É, eu fui aprendendo a andar de bicicleta tarde, até porque eu nunca tive interesse. Aí a minha irmã sabia, só que ela não quis me ensinar. Aí beleza, uma vez eu tava morando em Minas Gerais, em fronteira, e lá na rua onde eu morava, tipo, era uma descida muito, muito, muito inclinada. Aí eu peguei a bicicleta da minha vizinha, a gente tava andando juntas, e fui eu descer ela sozinha. Só que o bicicleta não tinha freio. Aí, tipo, eu tava descendo, eu fui no pau. Aí eu meio que desesperei e, tipo, para. Eu falei para uma vez. Aí, tipo, a minha amiga, ela tava no meio da rua. Ela foi, tipo, eu tava descendo. Ela foi ninja o suficiente pra pegar no guidão da bicicleta e segurar. E, tipo, eu tava muito rápido. Então eu capotei, ela capotou junto, bicicleta, e foi nós três juntos. E nisso, eu tenho uma cicatriz gigantesca no joelho por causa dessa bosta. Virou assim, aquela lógica. Criança é retardada, né? Eu tenho mais. Todo mundo já falou de bicicleta aí, né? Já capotou de bicicleta, mas ninguém parece que capotou de carrinho. De rolemã. Eu não sou da cidade, mas não existe. Tudo burguesinho aqui. Tudo é o caralho, vai tomar no seu cu. Aqui é elite paulista. De cada vez. Elite branca, né? Vai, Gabriel, pode falar. Ninguém deixa o moleque falar. Ah, não, que deixa, ele não fala nada. escutando. Meus dedões. Eu já troquei meus dedões umas 3 vezes, tá? Certeza. Tinha uma rua que era. Eu morava mais pra cima onde eu moro. Com algumas quadras. E é um. De certa forma, é uma rampinha até. E aí, tava eu e uns colegas de rua, coisa, brincando. E inventou de colocar um pedaço de madeira no final. Tinha uma. Meio que uma rampinha, mano. Todo mundo conhece o asfalto brasileiro. Então, tinha uma rampinha e um buraco no meio. E colocaram uma tábua pra dar uma sequência como. Aí, o primeiro foi, passou a. Foi lindo, né? O primeiro foi, pulou, caiu de um lado, saiu girando e pausou e eu fui. Pausou. Naquele, né, momento. O linguajar do pausou a vida, né? Eu tinha certeza que eu ia morrer. O que não tinha de vida curta, eu vi naquele momento. A rodinha, não sei se é parte da frente, é onde você controla pra girar, pra ir pra um lado ou pro outro. E a rodinha é basicamente um ferramenta de skate. Aquela parte, ela inverteu, ela girou. Nossa! Fudeu muito. E o que aconteceu? O que devia ficar no meus dois pés, o que devia ficar encostado em meus dois pés, ficou reto, foi na mesma direção, na mesma postura do meu corpo. Aquilo rampou, eu capotei, eu tenho certeza que eu perdi os dois joelhos naquele dia. Isso aqui é reposição de peça que eu consigo. Aquele dia foi traumatizante. Não. Eu nem cheguei a rasgar tudo, mas foi foda. Chegamos no momento aqui. Oi? Oi, eu não tô aqui, tava. Chegamos no momento. Tá vendo, filho da puta. Tá vendo? Não, rapaz, eu tô. Tá vendo as ruivas gostosas que eu tô sabendo? Tá vendo, sim, que eu tô sabendo. Não, eu tenho até uma história aqui de bicicleta. Preparando o FAP. Não. Eu não queria mais propor história de bicicleta, Igor, mas é o seguinte: a gente sabe que criança, ela pode ser inocente, mas ela também pode ser filha da puta. E também pode ser safada. Em que sentido? Qual sentido? Essa criança que cai. Criança do tipo Caio Germo. Eu não era assim não, mano. Eu era inocente pra caralho. Agora você é um depravado. Não, mas... Eu era criança de Deus. Demorou. Alguém tem uma história de criança? A peça aí? Que envolvam sexualidade? Uma história que você, enquanto criança, estava presente de outras crianças. Não, mas é o seguinte, vou contar a minha. Eu fui jogar Donkey Kong Country, aquele que tem o Donkey e o Diddy, sabe? Esse, o 2. Eu fui jogar na casa de um amigo meu, chamado Adevair. Já sei quem foi. Ah, esse, o Adevair, então... É, tá, eu pus ali, tá, pra lembrar da história, agora eu lembrei. Ah, só que é, tá, o seguinte, criança, quando ela vê algumas coisas, ela não entende o que é. Até porque foi a que a gente discutiu num outro episódio de Mensagem Subliminar, lembra? E aí nós estávamos jogando Donkey Kong Country, pá. De repente ele fala assim: ô, você quer ver um negócio da hora? Aí ele mostrou a banana do Donkey Kong pra você. Não. Aí eu falei: quero ver um negócio da hora. Aí ele falou assim: vamos chamar a menina de Ana. Sei lá qual que é o nome da menina. Ana, dá licença. Aí a menina foi embora. Aí o cara pegou o controle e destravou o pornô lá da televisão. Mas e aí... Ah, tá, da net, essas coisas. É, da net. E aí ele pôs. Sem padrão, né? Aí foi a cena de uma mulher pagando um blowjob pro cara. Um presente, dando um presente para o cara. Eu olhei aquilo, velho, eu não entendi o que era. Falou que nojo. Não, eu não falei nada. Eu falei, nossa, o que que é isso, né? Porque eu não tava entendendo o que que era a cena. Pra mim era mulher... Jovial pra... de apartamento, não entende pornografia. É, não, eu nunca tinha... Pô, eu era criança, pô, nunca tinha visto. Ah. Eu falei, o que que tá acontecendo isso? O que que é isso, né? Aí ele falou assim pra mim: então, eu queria muito que meu primo fizesse isso comigo. Ué! Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Hã? Nossa. Eu não disse porra nenhuma. Aí a mãe dele tava se aproximando da sala. Ele foi rapidamente, marotamente, desligou o aparelho televisivo. E aí nós fomos comer não sei o que lá. Cachorro quente ou... Caralho, que sugestivo, velho. Esse moleque armou pra você pagar uma pra ele. Aí, cara, acabou. Eu fui pra minha casa. Eu fui a pé pra casa, que eu morava relativamente perto. Eu fui dando risada depois que eu lembrei da cena da mulher chupando o pau do cara. Mas você conseguiu racionalizar o que era ou você... Não, eu não... Depois... Eu achei engraçado, porque a imagem, pra quem entende, engraçado, é um tanto quanto escrota, né? Exato, eu achei engraçado. Enquanto criança, eu, jovem, achei engraçado. Porque a imagem em si é bem escrota. Tão engraçado que eu cheguei em casa dando risada, minha mãe perguntou assim: por que você tá rindo, Lugo? Ah, mãe, eu vi a cena onde uma mulher... Eu contei pra minha mãe, falei: mãe, eu vi a cena onde a mulher tá chupando o pau do cara. Não com linguagem, não com esse linguajar, mas com linguajar de criança. Com pau na boca, né? Tipo, uma coisa assim, né? Mano, eu falei isso pra minha mãe. Minha mãe ficou tão muito puta. Mas muito puta, velho. E aí foi o maior barraco que teve, que ela foi na casa do cara. Nossa. Aí brigou com o pai do cara. E aí foi. E aí falando que não, porque eles eram testemunho de Jeová e não assistia essas coisas e tudo mais. Daí você caguetou teu amigo ainda. Não, mas eu não sabia o que era. Que era. Você não, né, entendeu? Eu tô zoando. X9. E aí hoje eu entendo porque que eu tenho fixação com paus. Não, falso não. Falso. Eu não me chamo Caio Germa. Não fui eu que mandei. Eu vou pegar a conversa daquele dia do macarrão com salsicha. Ah, isso é fazer não, eu procurar. Não. Alguém tem alguma outra história que envolva isso? Sei se é verdade, não, porque eu era muito virgão. Puta, velho. Tipo, é formado. Eu tenho uma história que é complicada. Ó, querido amigo Marco. Por favor. Eu tenho que virar sério. Na verdade, quantas vezes nós vamos ofender as feministas? Né? até a não a gente insultou. Ela sempre foi uma pessoa animadinha, assim, né? Assim, só rapidinho, né? Não sei se vocês perceberam, a vida dela é a irmã que fez. Organizando os personagens. É tipo um primo, né? Sim, sabe? É tipo o primo, aquele colega. Primo que dá Playboy. Sim, continua. Não, o primo não. Meu primo não fez nada pra mim, não. Não, mas enfim, continua, irmã. Pronto, ok. Foi a primeira vez que eu peguei a minha irmã transando, velho. Então ela é mais velha. Espera-se, né, velho? Não, pera aí, rapidinho. Isso me lembrou aquele vídeo que eu te mandei, Igor. Rapidinho. Molequito lá pegou. Rapidinho. Quantos anos ela tem, menina? Ela tem, eu acho. Quanto? Casada. Ah. 20 e quanto? 23, que era o seu. Perfeito, depravado. Perfeito. Vou continuar. Você queria saber se era mais velho ou mais nova, né, mano? É X mais 2, tá até de boa. Mas ela tinha essa idade na época ou hoje? Ó, eu. Pelo que eu me lembro, assim, ela não era muito velha, não. Foi a primeira vez que eu vi ela transando com. Tá, atente-se para. Foi a primeira vez, ou seja, teve uma segunda. Teve uma segunda. Terceira. Ó, eu já peguei a minha mãe, a minha irmã. Nossa. Minha irmã não só com um rapaz, a minha mãe fazendo. Alguém reparou não só com o rapaz? Não, então, essa frase. Não, me reparei. Tipo. Essa frase não teve vírgula, nem pontuação. Então ficou difícil. Ou seja, ela assistiu uma DP. Ela assistiu a irmã fazendo DP. Vocês repararam? Gente do céu, Beto. Vamos organizar. Já assistiram Lucy quando a mente dela expande? A minha mente está... Eu tô assim. A Milena já assistiu a irmã fazendo uma DP. Grave isso. Pera. Deixa eu ver. Ele tá animado, deixa ele. Ela não discordou, então é verdade, tá vendo? Viu? Como é que pega a pessoa? Deixa a menina falar. É, mais, cara. Quantas coisas... Deixa eu pegar a pipoca. Piroca, né? Dá um pouco aí. Pergunta, galera. Faz a pergunta que você quer fazer, vai. Não, não quero fazer nenhuma. Eu quero ouvir a história depois. Deixa ela contar, deixa ela... Todo mundo deixa mute. Tipo, a primeira vez eu não sabia o que era, mas depois eu comecei a descobrir. Aí a última vez foi a minha mãe. Mas como é que foi a primeira vez que você assistiu isso? Como foi a primeira vez que você assistiu isso? Queremos público. O cara quer saber parado, né, mano? Detalhes. Esse programa vai ter o mais 18 na frente, né? Todos tem. Eu devia colocar em todos. O site deveria ter, né? O site deveria ter igual aqueles pornô. Você tem certeza que você quer entrar nisso? Bem-vindo ao Conspira. E, tipo, eu não sabia. Tipo, a minha irmã, ela é bem alta. Acho que ela é mais alta que o Gabriel, se eu não me engano. Nossa, tem 3 pés de altura. Não é não. Puta que pariu. É sim, mano. Ela é maior que o Felipe. Tá, enfim, continua. Eu sou muito maior que o Felipe. Não é muito, muito maior que o Felipe, não. Até porque todo mundo sabe. Vai falando que você é alto. Você sabe a regra do L, né, querido? A regra do L, né, ô safadão? Continua. Tá, a regra do L. Também sei, não. Faz um L com a sua mão. O que tem? Tu fez? Observa. E agora inverte ele pra fazer uma arma. Ai, caralho. Exatamente. Exato, é disso que ele fala. Pera aí, eu pensei em duas coisas diferentes. Não, só tem uma coisa que diz. É só não. Pior, sabe deixa pior, eu terminar a história. Continua a história aí. Continua a história. Dá um pouco. Duas coisas muito possíveis em relação a isso. Não, vamos, Jorge, conta a história. Primeiro, quem é que transa com a porta destrancada? Eu não sabia o que era que ele guria tava fazendo. Mas depois que eu descobri, velho. Não, mas como é que foi a situação do momento? Tipo, você abriu a porta, olha, trouxe suco. Aí você chegou ali. Igual o maluquinho lá do vídeo. Do vídeo, é. Eu mandei o vídeo pros meninos. O molequinho foi chegar entregando suco. Então. Eles estavam na sala, tipo, nossa, na sala. Puta, ela não tem noção nenhuma, tu irmão. Os caras são hardcore mesmo, hein, velho. Peraí, mas transou, né, mano? Na casa, né? Aí, tipo, eu fui lá buscar, tipo, tipo, aí pra ir na cozinha, tinha que passar pela sala. Mas não necessariamente. Só que pra passar pela sala por fora, eu tinha cagaço. Então eu ia lá por fora. Aí, tipo, eu vi que a porta tava travada, mas eu empurrei e entrei. Mas, tipo, eu fui. Mas depois, quando eu fui, como tava escuro, eu nem percebi, porque eu tava sem óculos até então. Aí, quando eu voltei, que, tipo, eu sei lá, acho que eu fiquei com medo na hora de voltar, e eu acendi a luz. Ela tava, tipo... Tava o quê? Eu ouvi. Tava de quatro? Ah. Eu ouvi também, hein? Mas o que é isso? Falou, voltei. Sábado. Como que é? Eles paralisaram com medo? Que... E aí? É, então. Gente, os dois olharam pra mim ao mesmo tempo e aí eu... Ah. Corre. Aí você olha, a pessoa tá com o celular, né? Assim, continua. Eu não estou aqui. Eu não estou. Desliga aqui. A luz, né? É. Só dá pra ver o brilho do celular, né? Caralho, velho. Não, isso foi pesado, não é você? E depois, o que ela te falou? Aí depois ela foi lá, ah, Mi, você sabe o que é isso? Que não sei o que. Tipo, eu era criança, eu falei assim, não sei se soltava, pra mim, se vocês soltavam daquela forma. Mas depois de uns dois dias eu descobri. Quando cai a ficha. Google, né? Anos depois cai a ficha, você. Exatamente. Eles estavam metendo. Ah, então é isso que é fazer. Ah. 30 anos de idade, é isso que é aquilo. Que eles estavam metendo. Aí vai lá, se vale, tá, lá. O cara não sai da adolescência. Isso. Igual aquelas crianças que quando vê o amigo beijando, fala, tava beijando. Tá beijando. É. Não, pera, eu imaginei a cena agora. Um cara de 30 anos chega pra irmã, mas... Aí irmã com 40 já. A pessoa, eu seria esse tipo de cara, mas enfim. É a pessoa especial da família, né? Seria o tipo de pessoa eu, mas enfim, eu não tenho. Seria o tipo de pessoa que o Caio é. Ainda bem. O Caio é, né? Ainda bem. Aí da última vez eu encontrei a minha mãe na cozinha com o meu padrasto. Na cozinha, mano, essa família tem. É hardcore. Essa família tem um problema com as portas, né, mano? Eu tava até então, tipo, era pra eu ter que dormir na casa de uma colega minha, até então era colega no casa Cora e a Carol Papo. Coitado. Coitado de mim, né? De mim. Aí, beleza. Aí, tipo, eu passei em casa, só que eu não era pra ter voltado lá. Mas eu voltei porque eu tinha esquecido alguma coisa, ou sei lá, que eu tinha esquecido. Né? Deixa eu falar que eu esqueci. Que bom. Mas, tipo, eu cheguei... É a família inteira, vocês entenderam. Aí eu abri a porta e estava lá. Minha mãe fazendo sexo anormal. Anormal. Ainda bem que a frase foi completa. Eu ouvi animal. Aí eu falei, puta que pariu. Que termina com al, que derrima com anal. Então, né, cara? Alguém entendeu, obrigado. Ah, então eu vi isso. Ai. Nossa, mano, que traumático. Você chega de cá, tipo, nossa, esqueci de pegar meu pijama. Você abre a porta e sua mãe dá na bunda, né? Tipo, Caio, você é a melhor pessoa. Olha, explica como a Milena torturou o cara lá com o choque. Explica acho muito. Acho que é de família. Numa hora dessa, você tem que ficar Al Pacino, a perfume de mulher. Eu não tô Milena, cego. Qual não... o problema dessa família com trancar as portas? Calma aí. Vamos fazer as contas, Lucas. Tipo, a família da Milena. Vamos fazer as contas. Vamos falar. A Milena pegou a irmã e pegou a mãe. Assistiu. Milena, você já foi pega? Não. É o segundo da família, hein, cara. Tem que ser muito rápido se for pego, hein? E aí, mudar o servidor de negócio, você não vai esquecer, mano. Sim. Quer continuar? Você quer continuar, Lucas? Hipoteticamente. Não, eu quero ouvir o Marco Felipe contar a história dele. Não, aí a pergunta de alguém... Pega, então quase é. Então, tipo, qual é o problema da família da menina com trancar as portas, né? Tá aqui, eu posso trazer na sala. Exatamente, ponto, por né? Isso foi quase, porque eu tranco as portas. A pessoa entrou pela janela, né? Oi, que é sujo. Esse cara é inconveniente pra casa. Não, o cara bate na janela e faz assim, né? Mas, tipo, o Gabriel faz isso. O Gabriel. Nossa, o Gabriel quase. Gabriel, que você empata a foto, hein, velho? Você é foda, hein, você sabe que é a única coisa que você não pode fazer na vida é empatar a trança dos outros, velho. Trança os transantes. Não, tenho culpa de nada, não. Explica aí, Milano. Ouvi isso. O Gabrix chega e ele faz assim, ó. O Gabrix faz. Eu percebi que vocês estão transando. Eu queria saber se vocês podem parar pra poder a gente conversar. Pô, eu quero jogar um LOLzinho. Não, eu não jogo LOL. Falei LOLzinho, vou abrir ele aqui pra ver se tem update. Eu não jogo LOL, então eu já tô fora disso. Marcos, tá aí. Suporte, suporte, suporte. Também tudo. Ah, então beleza. Suporte, então você vai ser o... Eu tô montando aqui o time conspira do Alzinho. Isso vai ser editado pra fora, porque realmente ninguém precisa saber. Heróis e ninguém precisa saber que nós... Minha família não sabe. Pô, igual francês, pô. Heróis e Guritinho, tô tentando montar o time do conspira aqui, a gente tava precisando do suporte pra chamar. Marco, qual é a história que você queria compartilhar? Ah, não, para, como é que eu vou contar minha história a partir da história da Milena agora? É coisa de derrotado, né? Pô, mancada, se eu soubesse que era foda assim, não tinha dado a vez. Ah, pô, conta que eu inverto na edição. Não, pera aí. Eu gostei do Marco, posso falar isso? Eu gostei pra caralho do Marco, mano. Mas vai, conta a tua história. Não, conta que eu inverto na edição. Fiquei emocionado agora. Um dia, pequeno, criança, meu amigo, ah, vamos jogar um play? Vamos. Ah, não gostei do começo. A gente foi na casa dele. Começou mal. A gente foi na casa dele. Aí cheguei, sempre fui um garoto tímido, né? Então ele foi na frente e tal. E entrou devagarzinho, assim, tal. Lugar novo, não conhecia. Aí tá, a gente chegou na sala, ele ligou o videogame. A gente tava lá jogando, acho que era o Win Eleven na época. E aí a gente começa a escutar o barulho da cama. Ô, nheque, nheque, nheque, nheque. Não. Aí meu amigo aumentou o volume da TV. Eu vou fingir que não aconteceu, ele vai fingir que não aconteceu, ninguém fala disso. Aí a mãe dele... Até o primeiro... Ah, aí eu abaixei a cabeça, ele abaixou a cabeça... E não tinha televisão que segurasse o barulho. Aí ele falou, cara, vamos embora. Vamos. Não tem muito o que fazer, né? Vamos. Nossa. Mas era mãe do moleque? Era mãe do moleque. Porque imagina a seguinte situação agora. Aí a mãe dele sai do quarto e fala, oi meninos, tudo bem? Aí vocês olham pra ela e falam, ela de roupão. Tava perfeito. Os caras ficam inconveniente, né, mano? Não, o pior se não fosse a mãe dele, né? Sei lá. Não, mas os moleques ficaram... A gente não fala disso. É o pai do cara. Então, mano, deve ser mal constrangedor. Você olha pra cara do teu amigo, você vai lembrar que ouviu a mãe dele metendo, velho. A gente conversa normal assim, mas quando todo acaba... Todo dia que eu olho pra minha mãe... Que pesado, cara. Pesado aqui agora. Como é que você sabe que era anal? Ela sabe agora. Ah, tá. Não, mas tipo, você chegou ao ponto de bem zoom suficiente pra saber se... É porque dependendo da posição você não descobre, né? Tinha bastante... Caralho, eu chegou lá, tava gritando com... Vai com calma que tá doendo. Caralho, cara. A gente não quer ser processado ainda, calma. Eu acho que é hora de dizer tchau, Igor. Acho que já deu, será? Eu acho que já. Com certeza já deram, mas já deu, nós temos que gravar. Já deram? Igor, eu acredito que já deu o tempo de gravação, querido. Já deu, então vamos lá. Meu nome é Igor e cada vez que o dia passa e o mês, eu vejo que a minha vida não teve graça. Mas vai ter, eu espero. Espero nunca pegar nenhum parente fazendo população. Toma rápido, eu já vi meu irmão. É sério? Não sozinho, sério. Né, porque deve ser muito loser. Não, sozinho não. Seu irmão é gay. Pegar a pessoa. Hã? Seu irmão é gay? Aí ele não. Viu, ele não pegou o irmão dele. Nossa, ia ser muito pior. Incesto é crime. Que bizarro. Não, incesto não, mano. Puta que pariu. Agora os cristãos vão bater na gente também. Fala aí, Queiroz, fala aí. Fala aí, tio. Adeus, ouvintes. É o tio que tava comentando. Não, era só esse mesmo. Ah, tá. Adeus, ouvintes, que o senhor acompanhe vossos caminhos. E a infância é um momento de inocência e delicadeza. Às vezes não, né, velho? Das vezes não. Aqui é o Caio Germa, ouvintes. Beijo pra vocês e não destranzem os transados. Aqui é o Thiago e agora eu percebo que a vida, quando você é criança, é só a fase beta. Depois é a vida real. Assim como na adolescência. Assim como na fase jovem. Igor, eu vou agradecer. Agradece aí. A presença dos nossos queridos amigos aqui, os pupilos, os aspiras. Aspira, é. Aspira é mais não. Alguém pegou a deixa a primeira vez nesse programa. Delícia, cara. Beijo. Caio, eu te amo muito, velho. Também, cara. Manda luz. Mas manda mesmo, hein? Manda mesmo, hein? Muito obrigado, Milena e Marco Felipe, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Valeu pela oportunidade. E se despeçam aí. Vamos ver o que acontece aí nessa jornada longa e próspera. Mas nesse momento eu gostaria que vocês fizessem o seu tchau aí. Aqui. aqui a Mi não tenta eletrocutar ninguém. Que é o Marco, e eu achei que a minha infância tinha sido legal até ouvir a história do Tamileno. Não, eu acho ou que não, né? Vai, como é que você ou tem um não, trauma, né? Ou não, né, velho? Porque... Eu tô brincando. Porra. Eu tô brincando, eu sabia. Ah, era um jogo. Era um jocoso. Era um momento jocoso. E o último a se despedir aqui é o Gabrix. E a infância é só o tutorial que você não precisa pagar. Correto. A DLC depois é a jovialidade. Tchau, ouvintes. Até mais. Aparece lá em casa. Vamos lá, mas avisa quando estiver chegando em casa, ouvinte. Você pode ir pra casa de qualquer um de nós, menos da Milena. Você vai encontrar alguém metendo. Ah, parece o meu The Sims. Nossa. Like no Twitter, comente no Instagram, compartilhe no Facebook. Beijo, tchau. Tchau, ouvintes. Tchau de YouTube. Olá, ouvinte. Clica no like. Eu sou. E aí? YouTube, né, oi, gente. Vamos. Fecha lá a gravação e tchau.